ZYJ752, 1110 kHz, ondas médias, Rádio Cultura M, Florianópolis, Santa Catarina. Uma obra de evangelização da comunidade católica Divino Oleiro. Presidente, Padre Márcio Alexandre Vignoli. Presidente de honra, Angelino Rosa. Direção-geral, Daniela Santos. Evangelizando por amor a Deus e em favor dos irmãos. Quer fazer a experiência?